129, ajuste no 013. Turn 3179 and now it's approved. O 922 e o Itap está presente. Itap, 922. Salvador, o está livrando 200 para o Puno 605, tá bom? Informação direta. Excelente, 925, assim a identificação, autorizado chegada Bonf. Esse mantém a 4 mil pés, o ajuste no 03, reduza para 2509, 6225. Autorizado 4 mil, reduzindo 250. Autorizado bom, 6225. Azul 4208, desce para 2 mil pés, o ajuste no 03, autorizado elétrico, se rede pistola 0, reporte estabilizado. 3, ele é 7-3-3-9, 4-2-0-8. Salvador, o 4-2-0-8 azul. Prossegui. Pode curvar a direita aqui só para dar uma formação no centro de Trato Duna. Daqui a pouco a gente volta para o perfil aqui dentro, tá? Oi, Duna, da presente 4208, tem condições? É, Duna não dá, eu preciso deixar essa formação um pouquinho à esquerda aqui. Tem condições de voar na proa 065, 060? Isso, é nessa que eu tô, né? Vou na proa 060 para o localizador, reporte estabilizado 4208. Para estabilizar o descendo 2004-208. Muito obrigado. Salvador, bom dia. Oxené 6200. Bom dia, Leandro. 6200, bom dia. Reporte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette, 6200. 922, desça para o nível 050, ajuste na 063. 050, V3, V3. Gol na 922, voe Duna, está presente. Aprove, Duna, 922. Tchanei 6225, confirme indicada. 270, reduzido, 250. Gente, reduza para 2209, 6225. 220, 6225. Portão 04, 6200. Autorizado 4208, reporte estabilizado. Confirme, PUB. Se aprova Juliet in Alpha do Rony Corner 1010, Queen Mary Tower 118.6, QNG 1013. Have a nice trip. Luna 922, prossiga na descida para 2.000 pés, o ajuste na 03, e reporte estabilizado na LS XRI da pista na 0. Ok, olha, 2.000 pés, acusado estabilizado, 922. 208, estabilizou. 4208, complete aproximação, chame a torre na 8, decimal 6. 8.6, obrigado, torre. É. Salvador, bom dia, Azul 4208, passou o Simbra embaixo, travado. 4208, tem autorizado pouso, o pista nos olhos, vai ter 130 graus, 089. Ajuste padrão. Livre pouso, 1013 padrão, 4208 do Azul. Gol no 922, confirme que eu tenho desvios. Uma curva para a direita e uma curva para a esquerda. Está na CCU, nós estamos na curva de dentro. Só tem condições de voar na proa 060 para interceptar o localizador? Positivo, proa 060 com o 922. Reporte estabilizado no 922. Coisa rara, obrigado. 3663, bom dia, senhora identificação, autorizado chegada a Bonf, desde mantenha 4.000 pés, o ajuste na 0 na 3. O senhora 6225 desce até 3.000 pés, o ajuste na 0 na 3, livre da restrição de altitude em pelo. Azul 4208, alô 54, livrar direito no 21 no 219. 219, livrar direito, 4208. Salvador, muito bom dia. Azul 4208, ligou. 4208, boa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 4208. Line clear, take off, runway 10, wind 150 degrees, direct out. Luna 922, passando Duna, complete aproximação, chame a torre 98 decimal 62. 8-6, 9-2-2. Coro 922, complete aproximação, número 1 para pouso, então está livre, vento no 50 graus, 089, ajuste padrão. Fly direct leader position, after leader, fly BDEF. Leader BDEF, down 3179. Fly leader, after leader, BDEF. Leader BDEF, down 3179. 217, contato radar, 72 milhas nordeste do VOR de Salvador. Acione identificação, voe Bonf, na chegada Bonf. Chame quando pronto para descida, o ajuste na 03, trip 5217. É 225, passando Duna, complete aproximação, chame a torre na noite desse sinal meia. M 225, copiou o controle. Então, 3304, acione identificação, autorizado chegada Bonf, desse mantenha nível 050. O ajuste 1-0-3. Livrar 121 do Fonato. Está livrado 219, igual 97. Confirme para controle. Negativo 3304, pelo voo e bomb. Salvador, bom dia, igual 922, segurando nosso escudo. 922, bom dia, reporte antes da Juliette. Segurando antes da Juliette, igual 922. Copiou que foi autorizado bom. Boa, boa, boa, sim, autorizado por vento no 30 graus, no 0 nosso. Nine, climb maintain flight level 340, contact now Recife Center 125, decimal 1, if unable 133, decimal 25. 612, o portão no 922. 612 a 922. 609-622. Go ahead. There's no answer error in any of the frequencies that you can use. 133, decimal 25. 133, Solo, bom dia. 6225, liberando na sexta. Bom dia, 6225, reporte antes da direita. Reporte antes da direita. Posição 3663, desça para 2000 pés, o ajuste na 0 no 3, reporte estabilizado na ILS Ferreira, pista na 0. Tem condições de interceptar nesta, e estabilizar nesta, na proa de Duna? Foi Duna 3663. Pole position, 6225. Obrigado. Sabia, agora deixa o índio no sol. Capitário. Sim, eu aquela índio. Posição 3304, desça para 3000 pés, o ajuste na 0 na 3 e voe Duna da presente. Salvador, 35297, ponte à descida. 35297, desse mantenha 4000 pés, o ajuste na 0 na 3. 4000, ajustado na 0 na 3, 5297. Chame pronto. semana, obrigado. Santa 3663, complete a aproximação, seu minha torre na noite, desde 9:30. 8:30, obrigado, até daqui a pouco. Até. Telescópio. Autorizado Recife 38370 para 858, pista no zero, curva esquerda na Pucaracaju. Controle 119.8 e o transponder 5007, 5007. Esquerda Porsche, me pronto, portão 3. Alfa Victor Juliette, confirme o sobrevoo aqui em Salvador. Gente, aguarde a cópia no pátio 4, ajuste no 093.